Atenção, emissoras catadoras de ricas. Ao toque de dois filmes que nós queremos ver muito nessa vida, começa o podcast. Eu quero ver? Não, que eu quero ver só também, não é? Eu quero ver a Abracadabra das Bruxas de Salem, os poucos da Disney. Eu quero ver Frozen de novo, que eu achei muito bom aquela bagaça. De novo? De novo, cara, eu não consigo falar. Frozen Beauty? É bom. Mas é isso, vamos começar o podcast! Tu tá mão tremendo. E estamos aqui, eu sou o Fabrício Barros, estou aqui com... Eu! E estamos aqui pra quê hoje, Débora? Estamos aqui hoje para... quê? Por quê? A confusão mental do atenção acontece. Não, hoje nós estamos aqui pra falar sobre as produções mais caras do videogame! Esse ano a gente tá uma beleza. É março, mas como disse o Fábio de Mello, já tá parecendo que é dezembro. Nossa! Sim. Padre Fábio de Mello, palavras dele. Parabéns. E... só não tem um Natal ano novo pra decorar, né? Exatamente. Culpa do Nerd, cara. A gente ainda tá segurando o Oscar ali, ó, do começo da semana passada. Parabéns. Você já tô no podcast, pensando. Esse que é o último podcast da temporada. Aê! É, você não sabia até agora. Não sabia, não participava. Participei de todos, participei de todos. E no que eu não participei, citaram eu. Você tá sim, então. Você tá... tá na loucura. Sim, sim. Se eu não participei do podcast, participei do recado, mas eu tô em todo, assim, não tem como aturar a temporada toda. Mas é isso, nós vamos para o nosso top 10 de jogos mais caros, produções mais caras do videogame. Depois do balão vai vir agora, porque não tem recado desse aqui. Sim. Voltando aqui, nós vamos para o nosso décimo lugar. Cara, o décimo lugar, nosso top 10, porque é 10, que tem que ser 10, que é o décimo lugar, é Red Dead Redemption. Como? Red Dead Redemption. O vermelho é o morto redenção. Você quer dizer assim? Morto redenção? Red Dead Redemption. Acho que não deve ser isso, mas tudo bem. Eu, tradução pink, cara. É isso aí. Tá com o mesmo tradutor que o Cris usou pra falar com a gente, né? Tô sabendo. É isso. O custo aproximado dele foi de 100 milhões. O que você acha que dá pra fazer com 100 milhões? Cara, com 100 milhões? Dá pra fazer aquele negócio que a gente tava combinando antes de gravar. Aquela festa. Nossa. Facinho, ó. Não, nem tem ideia do que dá pra fazer. Nem imagino. Mas sabe o que o povo da Rockstar fez? Fez um jogo excelente envolvendo Faroeste. Faroeste? É Faroeste. É Faroeste, não dá, é tipo... é a saga de um cara que tá se... tem a redenção dele. A redenção do cara que ele foi, tá vivendo com a família dele e volta pra... combater antigos companheiros. Ele é o Henry? Não, é John Marston. Então não faz sentido. Meu Deus, é sério esse mundo. Eu foquei no nome, mas é um jogo de faroeste, isso é bom. E é muito bom. Ele é um jogo de mundo aberto, ele é excelente. Todas as notas, se alguém for ver, as notas dele são excelentes também. Quais plataformas? Eu acho que tem pra Black Play 3. Tem, eu acho que um remake pro Play 4. Se não tiver, vai ter. Relaxa. E Xbox 360 e Xbox One. Sim, já tem pro meu console. Que bom, dá pra mim jogar. Porque muitos daqui, se eu vou bancar agora, participar, não joguei nenhum. Parabéns. Palma pra mim. Mas ok. Fui convidada e estou aqui. Excelente. Demais. Delícia. Fantástico. Incrível. Já diria. Então, não dou pra... como que é? Ele custou 100 milhões de dólares. E ele vendeu 14 milhões de unidades. Não, o preço daquele tempo não era o preço de hoje, que é tipo R$200 um jogo. Só que era um preço de uns 80, 90 reais. É caro, é um dinheiro. Ainda é um dinheiro você vender 14 milhões. Aqui no Brasil não foi 14 milhões, claro, é o mundo inteiro. Tem só de um monte de lugar que comprou. É mundial então, no caso. Sim. Legal. Eu gostei disso. Legal. Não, é uma... é, vamos falar agora de produção. É um ponto do... não sei se esse valor não chegaria, será, no valor gasto, investido? Não, isso foi o valor de gasto. Só fazer mas, o jogo. Porque assim, tem o valor pra fazer o jogo, tem o valor de merchandising, tem o valor de marketing. Então, muito desses 100 milhões também foi pra fazer propaganda. Ah, então juntou tudo aí. Tipo, ah, tem comercial, tem pôster pra loja, tem... Buster. Buster? Buster. Não tem aquele busterzinho pequenininho que você cola no carro. Alguns jogos dão Buster. O Assassin's Creed, eu chamo de adesivo, mas tem. Eu chamo de Buster, sempre chamo de Buster. Buster pra mim é que ele se abre assim, tem que ter uma carta da hora, cara, pá! Ah, esse é Buster de carta, eu chamo de Buster, tudo que vem fechadinho, lacradinho, você abre e sai. O arroz sem lacrado, fechado sem chamar de Buster. Mas é porque é ruim. Ele vem lacrado e fechado, e aí? Tá, então vamos mudar o nome. Vem coisas promocionais, cartões promocionais. Bilhete dourado do Willy Wonka, melhorou? Eu nunca tive um bilhete dourado do Willy Wonka. Custa caro isso, não vou vender nenhum. Tem pra vender, mas custa caro. Olha só, e o moleque se matando e comer chocolate. Você não vai conhecer o Gandalf. Você queria conhecer o Gandalf. Não quer a fábrica? Tô pegando o Gandalf. A fábrica é uma fábrica de chocolate. Pensa na possibilidade de mim e sonhar. Seria bom. Com a fome que eu tava meia hora atrás. Sim, é. Comendo dois negocinhos. Uma fome danada. Então, aí ele costuma... Vou ler, tá? Posso ler? Vou ler. Você quer ler? Vai na posso, posso, posso. Ó, a Rockstar... Adora Mega Produções, a começar pela sua epopeia no Velho Oeste. O título de mundo aberto que impressiona sua atmosfera e riqueza de detalhes foi um enorme sucesso comercial com mais de 14 milhões de unidades vendidas. É pra caralho isso. É, ficou vendido. Vendido bastante. Se fosse pra caralho. Seria meio triste. É bastante. É bastante. Eu quero jogar esse jogo, gostei do personagem principal. É, ela é muito bom. E o final dele é surpreende também. Você jogou? Não. Eu sou o cara que... Você tá mais informado do que eu. Sou mais informado que você. Não cheguei a jogar. Aí, a gente podia jogar, não? E fazer um comentário desse jogo. Fica isso aí, a dica. Fica aí a dica. Se vocês querem um gameplay comentado por nós... Por nós. Ou por nós, sei lá. Por nós. Por nós, ai que dó. Sim, sempre. Por nós sempre. E rola, dá pra falar. A gente faz, ah, mas legal. Gostei da ideia. Quero jogar, gostei. O jeito que o carinha é desenhado é maneiro. Parabéns, depois dessas a gente vai pro lugar. A gente vai pro nona lugar. Posição! Nona. ABP? APB. APB, analfabeta. All Points Bulletin. É isso? Tradução, eu fiz que é todo ponto boletim. Isso aí. Todo ponto boletim? All Points Bulletin. Eu vou sempre fazer essa tradução e dublagem brasileira. Esse jogo teve custo aproximado também de 100 milhões. É, ficou meio que na faixa preta, tipo, é 100 e alguma coisinha, 101, 103, 104, 105. Não chega a ter uma diferença tão grande entre eles. Entendi. Mas você pensa que, ó, na nossa lista, com 100 milhões tem 1, 2, 3, 4. É, são 4 empresas que investiram, sei lá, 400 milhões em média pra fazer 4 jogos. Sim, é dinheiro. É dinheiro pra caramba, nós temos aqui que eu conheço. Seguinte, esse jogo é dos criadores de GTA. Que da hora, o jogo é do criador de GTA. E ele consumiu tanto tempo em dinheiro do estúdio Real Time Works que nem mesmo Crackdown foi suficiente para evitar sua falência. O que eles fizeram, fez esse Crackdown pensando que ia conseguir um pouco mais de verba, de lucro, para poder continuar a fazer o Point Vomiting. Não conseguiu. Ele já foi feito uma vez, aí caiu. Aí foi feito outro, remodelado, todo bonitinho, que foi mais ou menos. Então, é um jogo nat morto, assim. Não, mas da hora. Eu provavelmente, pelo estilo do jogo, eu já não jogaria. Comecei a colocar assim, que em grupos de policiais e grupos de bandidos, eles vão se enfrentar numa arena gigante. A grande ideia deles era pegar e colocar o máximo de jogadores possível dentro desse lugar. Dava mais ou menos 100, 100 e pouquinhas pessoas. Entendi. Tocando tiroteio, tipo, aleatoriamente livre no mapa. Bem interessante. Ah, então também é de mundo aberto. É. Arena. Não chega a ser mundo aberto, chega uma arena muito grande. Assim. Okay. Gente, olha, eu sou leiga nessas coisas. E aí, a gente tá falando que na cabeça, quando vieram comentando, não é assim, blá, blá, blá, não me reiterizem, talvez eu seja reiterizada. Ah? Oitava posição. Oitava posição, estamos com Muito Humano. Como assim? Muito Humano, Too Human. Too Human. Ah, esse aí tá certo. Muito Humano, faz sentido. Que custou 100 milhões também. Ele tem uma base de mitologia nórdica com ficção científica. Só que ele teve muita expectativa, ficou muito tempo sendo feito. E quando chegou, ele foi um dos maiores fracassos do Xbox 360. Ele foi meio no naipe do... Duke Nukem Forever. quem ouviu esse nome e joga videogame e fala, mano, então foi feio pra caramba o negócio. Duke Nukem Forever, pra dar exemplo, foi um jogo que demorou, acho que mais ou menos 12 anos, 12 a 15 anos, coisa assim, eu não vou lembrar exatamente o número, pra ser feito. Quando saiu, com antes todo o hype, antes tarde, Duke Nukem, é isso aí. 12 anos depois, puta que pariu, vocês investiram 12 anos num bagulho pra jogar no lixo. E foi horrível, quem jogava os outros falou, meu, não tem nada aqui, tá horrível, tá... Foi cagado. Nossa. Literalmente foi cagado. Tioman foi o mesmo caso. Teve muito tempo, teve muito investimento. Teve até investimento bom, 100 milhões, tá bom? 10 milhões é um bom dinheiro. Pra ser o maior fracasso da história da Xbox 360. Palmas pra eles! Não! Palmas pra eles! Porque quando a gente se sentir um idiota, a gente vai lembrar que os caras investiram 100 milhões no maior fracasso do ano. Pronto, se eu perder 5 pontos na rua, já não me sinto mais deprimida. Afinal de contas, né? Zibo. Sétima posição, por favor, Drébola. Grande, Death, Alto. É isso, pessoal. Quatro. Vamos lá, GTA 4. Por que eu tava falando bonitinho? Porque agora você não quer ser retenizado. Agora você falou grande, Alto. Gente, eu vou falar jogar real já. Grande, eu detesto alto. Isso. Eu detesto GTA. Pronto, grande, vamos traduzir então como grande, chefe, alto. Não, grande ladrão de carro seria eu. Ganhador de carros 4. 4. GTA 4 custou aproximadamente, era de 2008, 100 milhões de dólares também. Mas foi um jogo que foi bem visto, porque pra quem gosta, eu não gosto, mas pra quem gosta foi um jogo. Ele vendeu 25 milhões de cópias. Vendeu pra caramba. É porque ele veio, vamos dizer que esse jogo, pelo menos pra quem eu perguntei, por que você gosta? Eles falavam assim, porque é a primeira vez que isso aparece pra gente. Foi o que eu mais ouvi das pessoas, porque isso aí é diferente do que a gente tá acostumado a jogar. Eu acho que esse daí é o sucesso do GTA. O 5 ele também vendeu mais que o. Deixei vendendo mais que o 4 já. Tinha gente comprando console pra jogar o 5. Teve gente que comprou console pra jogar o 5. Então, pra você tira. Realmente é uma franquia muito grande, eu não tiro mérito da franquia, porque eu não conseguiria fazer nada disso. Eu particularmente não gosto de GTA. Porque não é um tipo de jogo que me agrada. É um jogo bonitinho, um jogo interessante. Pra mim não é nem bonitinho nem interessante. Tem uma música muito escrota que fala exatamente isso. Não é bonitinho nem interessante. Alguma coisa assim. Mas ok. Tem uma música assim que fala exatamente mais ou menos desse jeito. Então vamos lá. É da Rockstar também. Ah, vá. Não é mesmo? Sério? Que desde que foi lançado em 2008 já teve mais de 25 milhões de cópias vendidas. Nossa, mano, da hora. Será que é o ponto que seu ouvinte vai ver? Que ela vai repetir tudo que eu falei. Não, eu só tô lendo pra deixar mais claro. Desculpa, que repeteco escroto. Não vou repetir mais, não. Vocês vão ficar sem saber o que tá escrito no papelzinho. Ninguém. Esse daí o povo vai me odiar. Vai falar pra Debra não voltar na próxima temporada. Tô pedindo demissão depois daqui. Mas como eu disse, eu não manjo muito de jogo. Eu só achei que esse daí seria um até do toque. Por que que esse tema é interessante da gente abordar? Porque tem muita gente que joga jogo e não sabe quanto custou pra ele ser feito. E tem muita gente que quer produzir jogo e não sabe o valor que às vezes vai pra produzir um jogo. Ou acha que é só ir lá, programar, produzir, beleza. Tá certo, muita coisa começa assim. Provavelmente esses estúdios começaram assim. Mas tem uma noção de realidade, é legal. Eu acho que essa informação é bem bacana, é bem útil. Pra curiosidade, vai estar no post o link de um podcast que não é o meu, não é o seu, não é o nosso. É um podcast da Rede Geek, do Ultra Geek, que fala sobre desenvolvimento de jogos. É interessante e é legal de ver. E o podcast dos caras é bom. Tem a ver um pouco com o tema, tipo, vai estar no link do post. É legal assim, a galera vai vendo, vai tendo uma noção, porque aqui mesmo é pra falar mais de valores. Bem na hora. Porque nós somos ricas. Nossa, estamos esbanjando dinheiro. Uhul. Vamos pro sexto, beleza? Bora pro sexta posição. Sex. Sexta posição, a Rockstar de novo, meu irmão. Aê! Max Payne 3. É um bom jogo. É um bom jogo. É um jogo assim, A capa dele é da hora. Ele chama atenção pela arte de capa, honestamente falando. Não sei se é um bom jogo. Ele tem uma parte dele que ele passa em dois ambientes distintos. É uma cidade dos Estados Unidos e em São Paulo. Ele tem uma parte em São Paulo. Tem uma parte que é uma favela. Ei lá, Brasil favela. Igual. Só que o jogo é legal, não é tão zoado como as pessoas falam assim. Eu gosto dele. Gosto melhor, assim, por preferência, eu prefiro o 2, depois ele, depois um. Jogo pequeno, isso. Porque eu não joguei. Ah, tem a tradução também. É. Máxima Dor 3, sei. Dor Máximo 3. O Penny tá com hipo, então pode ser qualquer coisa. Pode ser um japonês falando também. Pode ser o máximo de pagamento, né? É, eu também pensei que Penny fosse de pagamento. Não! Também, pensei. O que é Fisk? O Fisk nunca vai deixar a gente fazer um podcast sobre inglês. Nunca virar um pagamento. Não, eu sei. Pagamento é feio. Mas sei lá, eu poderia ter um. Explodido o pagamento. Ai, nem vem com essa graça, aquele jogo é horrível. Não gosto, né? Outro da minha lista dos não gosto. Nossa senhora, como não na minha cara. Porque eu sou chata com o jogo, não gosto muito não. Não? Não. Não gosta do dia do pagamento? Não, não gosto. Nem do dia do pagamento 2? Nem do dia do pagamento 2. Pode traduzir inglês pra gente? Não, não vou traduzir inglês. Não, mas sei lá, é que jogo que pra mim não atrai muito. Eu sou uma besta, eu gosto de jogo besta. Eu gosto de Rayman, né, gente? De Rayman Origins. Me deu um joguinho desse tipo que eu fico muito feliz. Donkey Kong ali, ó. Você gosta de plataforma, você gosta de uma aventurinha. Isso, tá? Eu gosto. Eu prefiro. Não que eu não jogue. E também a maioria desses jogos são todos. A grande maioria do que está sendo falado, me corrija se eu estiver louca. Primeira pessoa, não é? Alguns aqui? A grande maioria daqui. Red Dead, terceira pessoa. Ou pode ser que provavelmente seja a primeira. Tilma, eu acho que é a terceira pessoa. Esse me chamou a atenção para jogar porque eu não estou de algo. Lê o livro, lê o livro que não dá, não tem livro, desculpa. Então. GTA, terceira não, pessoa. GTA, eu sei que você Max pessoa. Payne também terceira pessoa. Não, primeiro, nossa, pela podia jurar que. Não. Não, da hora, então. Porque eu não jogo. São muito difícil jogar jogos em primeira pessoa. Tá aqui meu namorado prova isso jogando comigo o Bioshock, né? Bioshock, que ele só passa nervoso. Porque eu me desespero, porque eu entro muito no personagem, aí eu. Aparece um monstro lá, o controle sai fora. O bicho fica morrendo, eu sou dessas desesperada. Eu não jogo Slender por causa disso, a vez que eu joguei eu passei mal. É fogo. Falando em fogo, vamos pro quinto lugar? Sam? Ai, Final Fantasy VII. É, Final Fantasy VII. Foi um jogo divino. Divino. Não, mentira, não é divino, não. Desculpa. Cara, em cima. Não vê. Não pega nada, não pega nada. Foi feito em 1997. E, gente, e ó, 145 milhões pra 1997. Malandro, pega. Nossa, porra. Converte em real. Como tá 97, comecinho de plano real ali. Comecinho não, já tá engatado ali, mas ó, dá pra brincar bonito, hein? Nossa, dá pra brincar bonito. É muito dinheiro, muito dinheiro. Mas também, ó, foi um dinheiro bem investido. E pra bem aproveitado, e o jogo é bem falado. Tem um ponto que o Final Fantasy VII, o começo dele, a gente tá comentando um negócio assim, o começo dele, todo mundo fala, a qualidade, como fala assim, a qualidade do jogo é uma no começo do jogo e uma no final do jogo. Só onde foi esses 145 milhões? Boa pergunta. E não é bom? E não é bom. E não é o clássico? E não é um clássico. Por ser essa ideia de ter o 3D, tal, tal, tal. Porque todos os jogos de Final Fantasy, até aquele ponto, eram 2D, em sprites, bonitinho, tudo pixelizado, tudo. Aí chegou ainda com um 3D, bonitão. O mundo, a história também é interessante. Ah, desculpa, a gente não falou quanto o Max Payne custou, foi 105 milhões. Verdade, a gente deixou passar batido, o custo do Max Payne foi 105 milhões. Essa Rockstar, ela gosta desse dinheiro em jogo, viu? Mas o bom que retorna. Sim. Eles conseguem fazer retornar fácil, fácil, fácil, fácil. Eles têm, eles sabem como divulgar, eles têm todo um trabalho maneiro. Você pode ver que da hora, seria legal. Mas voltando ao 7, ele é o isso tá na quinta posição no Final Fantasy 7. Ah, se dessas então. Se dessas vai corrigir o patrão, se dessas. Não, depois eu vou apanhar daqui. Vou apanhar de você, vou apanhar dos ouvintes, eu tô fodida hoje. O vencimento deles compensou porque esse é o jogo mais, um dos jogos mais vendidos da toda a série. Toda a série Final Fantasy, o 7 é o que mais é vendido. Mais foi vendido. E também é o que é mais falado. Sempre que eu ouço, sabe, eu só joguei 7. Você não jogou Final Fantasy? Não, eu só joguei Final Fantasy 7. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Tanto é que o que está sendo esperado esse ano, muita gente falou pra mim que esse ano tem Final Fantasy 15 e vai ter o remake do Final Fantasy 7. As pessoas esqueceram de Final Fantasy 15, que é o atual, pra falar, eu quero o Final Fantasy 7 remake. Então ele tá sendo muito aguardado. O povo quer ver. Quer ver com talvez a mesma. Quer ver qualidade dessa vez, né? Um pouco mais de qualidade. Depois de falar do jogo da paixão, o jogo do cara que tem uma chapa de lanche na costa, que é a espada dele. Vamos passar pro quarto lugar. Fia. Quarta posição. Star Wars The Old Republic. Entre 150 e 200 milhões de dólares para se produzir um jogo do Star Wars. E... cara, Star Wars é legal? É. É MMO. Ainda não é, tipo, não é pra console nem nada. É MMO. Você fica jogando online. Meu, não sei se... Eu não tenho esse apego todo com MMOs. Eu não gosto. Tem gente que vai bater em mim na rua. Qual você não gosta de MMO? Tem o Warcraft, que eu não gosto. Tem o Star Wars, também não gosto. Tem muito MMO por aí. Ragnarok. Eu joguei Ragnarok. Gostoso, é legalzinho e tal, mas tipo, sabe que você não tem aquele apego? Não, é aquela coisa que você... Eu, pelo menos pra mim... Eu jogava pra passar o tempo. Era passatempo. Tem gente que faz a vida. Ela cria uma vida do personagem e cria uma ideia. Não, eu vou fazer a quest hoje. Tal, sei o quê. E eu acho interessante que as pessoas tenham esse apego. Mas eu não consigo me apegar aos personagens. Aquele sistema de ser clica, clica, clica, clica, matei o bicho. Vou pro próximo. Clica, clica, matei o bicho, próximo. Eu joguei Angels Online, era muito legalzinho, era bem bacana, só que daí eu me entendia muito fácil com esse tipo de jogo, eu sou uma pessoa que se entendia fácil. Eu acho que eu prefiro ter uma história fechada. Sim, um começo, meio e fim. Hoje em dia que eu possa pegar, não, vou partir do ponto A, vou até o ponto B, vou salvar o mundo ou vou ferrar com tudo, mas eu tenho ali. E o MMO pra mim, eu não quero criar minha própria história, eu quero vivenciar a história de alguém, que alguém conta pra mim. O videogame é mais ou menos isso, quando você joga Mario, você nada mais está fazendo que vivenciando a história do encanador que está salvando a princesa. Você seria o Mario. Sim. Eu acho muito mais legal. Eu acho muito mais legal esse tipo de jogo. Do que. Ah, sei lá, eu me entendi. Eu só gosto de coisas com começos, meios e fins. Se não tiver um final, não deu um bagulho ali. Me corrija, se eu estiver falando besteira. Perfect World é MMO. MMO. Cara, me incomoda o povo jogando isso, porque é absurdo. Tem patrão que joga. Eu conheço várias histórias de gente que passava um dia jogando isso. E tipo, o quê? Vai fazer outra coisa. É que nem The Sims. The Sims também é um joguinho que às vezes eu acho legal, mas... pra passar o tempo. Fique 20 minutos no The Sims, depois você sai fora. É pra brincar. Bonitinho. Vou fazer o bonequinho. Pegar fogo e correr pra piscina, só que a piscina tá bloqueada por uma escada. Olha que bonito. Vamos fazer isso? Ah, ele não consegue, tem que subir, descer a escada pra caramba e morre no meio do caminho. É legal pra capturar Sims. Que porra. Depois dessa. Depois dessa, a gente vai pra nossa medalha de bronze, vai. Terceiro lugar. Trai. O terceiro lugar é de Call of Duty Modern Warfare 2. Eu podia falar do Tio, né? Que ficava bonito, que falei tudo em inglês e falei o número em português. É o Oreildo. Fala, Fisk, nunca vai deixar. Não, o Wizard vai aparecer com arma na minha cara. Falei, você nunca faça um podcast sobre inglês. Ou então faça um podcast sobre inglês e venha fazer a aula em seguida. Ou esteja fazendo, pra não passar vergonha. Tipo, ok. É, tipo, muito, nós é muito ruim. Mano, eles deviam, sei lá. Dar um curso de inglês pra gente? Sim! Vá, Fisk, dê um curso de inglês pra nós. Wizard também é legal. Wizard. Tem mais alguma? Nossa, eu vi uma... Eu vi um pôster, uma placa de propaganda da Pink and Blue. Não sei se você lembra. Pink and Blue Freedom. Pink and Blue Freedom. É assustador, cara. É um menininho, meio banguela, sei lá, mano. É bizarro. Tipo, tudo feliz, sabe? Com a roupinha amarelinha e um chapeuzinho americano. Eu fiquei muito perturbado com aquele desenho. Escrito Pink and Blue Freedom. Ah, ok. Tô indo nessa escola já. Me doido. Mas então, vamos lá. Vamos para o chamado off-duty. O cara sabe o que é duty, é foda. Não, é chamado do dever. Duty é dever, cara. Não dever de dinheiro, é dever de dever. Sou americano. Esse negócio é americano, é de guerra, então é o dever americano de se alistar. Porque lá não é obrigatório, né? Eu acho que inclusive eles fazem esses jogos pra incentivar as pessoas a se alistar no exército, pra proteger o país. Eu começo a desconfiar disso, porque lá tem muito jogo, né, americano, assim. Você começa? Eu começo a desconfiar disso. Eu sou uma pessoa que não cria conspiração, mas essa daí já é uma que tá na minha cabeça tem um tempo, viu? E os caras gastaram, em 2009, 250 milhões pra fazer o jogo. Gente, esses valores tá me dando nervoso. Aí você pensa que 80%, quase 75%, 80% foi gasto só com propaganda. Puta que pariu, né? Eu queria ser... Sabe o que eu penso em horas como essa? Eu queria estar na empresa que faz propaganda pra esses, pra eles. Ser o dono de uma das empresinhas que vai fazer, nem que seja o adesivinho de pôr no canto da calota do carro, sabe? Porque com esse valor, não deve ter ganhado menos de 10 mil reais pra fazer o negócio. Vamos colocar em reais, vai? Porque daí 3, 4 mil dólares, não sei quanto daria na época. 2009 já tava aqui. Se eu não tô enganado, já tava 2 pra 1 já. Então, olha só o lucro. Olha, 80%, vamos fazer uma conta bem por cima. Ninguém tá querendo exatidão matemática. 250 milhões, metade de 125. Metade de 125 dá. 60 e alguma coisa. Eu já risco. É, de 250, nossa, foi quase 180. Milhões só pra propaganda. 180, 190 milhões só pra propaganda. Não sei porquê, mas isso veio na minha cabeça agora. Você falou 180. A musiquinha bateu e ficou. Nem vou falar da música, mas bateu e ficou na minha mente. Porque é uma conta matemática também, muito incrível. Sim, e ficou na cabeça agora. Isso não tá querendo sair. Muito obrigada, Fabrício. Agora você pergunta, quanto você acha que eles conseguiram vender? Valor em dólares, por favor. Em reais é infinito. Hoje em dia, principalmente, Fabrício. 250 milhões? Sem colar na revista, hein? Sem colar na revista. Não, vamos chutar uns 25 milhões, pelo menos. Chutou baixo, hein? Chutou rasteiro, perdeu o dedão nessa. Sério? Quanto foi? Eles venderam 310 milhões. Tá que pariu, já ganharam dinheiro ali, ó. O que investido triplicou. Por isso que eles investem o dobro do quinto do décimo ali no negócio. Pelo amor de Deus. Tô falando que eu ia trabalhar pra... Nem que fosse de lixeira nessa empresa, mano. Eu ganhava muito bem, velho. Você vê o sonho da pessoa que se lixeira muito bom, numa... numa EA, quer ser na Activision. Na Activision nem existe mais. Não existe. Deve existir. Na Rockstar, tipo, você é lixeira na Rockstar. Mano, eu poderia ser a mulher do café na Rockstar e eu tava feliz. Sabe que tem depois nossa moeda de prata, pra não dizer a medalha de prata, porque eu errei agora. Tirando Páscoa, que é uma tradição gostosa, sabe? 30 moedas de prata, ó, quem lembra? Quem lembra? Não. Eu gosto dele, não vou falar. Judas? É, Judas Iscariote, não tem nada contra ele. Eu gosto da banda. Judas Iscariote? Judas Priest. Ah, yes. Consegui colocar esse nome no podcast. É, palmas. Mas não tem nada contra Judas, não. Judas é maneiro, eu ainda fico puta com o estouro. Mas é legal, eu vou assistir todo ano o estouro do Judas. Mesmo ficando puto. Mas então, no segundo lugar vai para GTA V, porque é GTA V. Eu não vou mais de novo, vai você. Vai. Eu pensei que você fala que o segundo lugar é para Judas, mas ok. Tá bom, né? Não vai para Judas, sabe por quê? Porque o cara mais underground que eu conheço... É o Thiago. É o Thiago. Misericórdia, então. Eu não vou repetir a música do final, coisa daí que é muito bom, cara, mas... Então, o segundo lugar vai para grande. Você quer ler de novo? Vamos lá. Vamos lá, para GTA V. Não vou arriscar ler, porque... Tá triste, né? Tá triste, tá horrível, tá deplorável. Credo em cruz, tô parecendo meio ignorante. A Glória Pires estava melhor que eu, você entendeu? Esse jogo que vendeu, que gastou para ser feito, 265 milhões, mas... Booty. Aí que está. Vamos usar no inglês. Booty. Mas. Booty. Booty. Buddy. Se for com dois, então vamos lá. Vamos explicar. Com dois. Ó, B-U-T é mas. B-U-T-T é bunda. Não, vamos falar mas, porém, entretanto, toda a bunda. Bunda. Gente do céu, cadê o foco dessa porra? Não existe. Foi faxina. Mas cadê então? A bolsa física? Quê? Cadê a bolsa Fisk? É, não chegou ainda. Pra nós, uma hora a gente ganha. Uma hora a gente ganha. A Fisk vai ouvir isso e falar, não, coitado. Tá deplorável a situação deles. Mas então. Tá tranquilo, tá favorável. É, não, minha coisa, minha coisa. Isso aí vai ficar só por sua conta. Não, tô lavando minhas mãos disso. Isso devia ser o final do podcast, não, cara. Não, por favor. Tem coisa melhor pro final desse podcast. Não, por favor, me recuso. Eu nem escuto ele depois de pronto. Você vai perder um monte de gente também, para. Então, mas ele foi gasto pra fazer o GTA V, 265 milhões. Mas, não tem o que falar, né? O jogo é excelente pra quem joga. Muita gente, como eu já disse, comprou até o console pra poder jogar. Não vou falar que eu não comprei console também pra poder jogar jogo, porque eu também já dei dessa. Nem era por causa do jogo, era por causa do personagem de jogo. Por causa do personagem do jogo. Eu comprei um console também. Não veio ao caso o que que era, mas já fiz dessas também. Mas então, teve gente que comprou o console, teve gente que esperou. Eu lembro que no Face foi um rebuliço danado na época que ele saiu. Foi 2013. E a galera não parava de falar do jogo. Provavelmente seja muito bom. Não joguei. Nem quis ver gameplay, porque, como eu disse, não é uma franquia que eu goste. Mas temos que dar mérito. O jogo é bom. No profissional meu, o jogo é muito bom. Recomendo quem gosta do estilo, jogue. O seu profissional. Seu pessoal também. Não, na parte pessoal não rola. Eu odeio ele, parece assim, né? Não, é tipo, é aquela coisinha que não me desce, mas eu não vou entrar em méritos, né? Mas o jogo, meu, a gente tem que... É que nem alguns animes, a gente tem que dar o devido valor, mesmo não gostando. Ouça o sétimo lugar, que você vai entender. Sim. Volta o podcast, dá uma rebobinada, volta no sétimo lugar, você vai entender o que eu falo. Exatamente. E agora vamos para o primeiro lugar, porque Não. Sabe por quê? Não, porque a gente não falou. Mas... Sabe quanto que ele vendeu em 3 dias? Vamos lá. Quanto que ele vendeu em 3 dias? Mano, 1 bilhão! Não, pare, mano. Ele vendeu 1 bilhão em apenas 3 dias. Vamos fazer uma salva de palmas. Uma salva, salva, salva, salva. Como eu disse, né? 1 bilhão. Um bi, não é mi, não é ni, não é tri, é mi, bilhão. Em 3 dias, 1 bilhão. Não, palmas. Imagina o Bandicoot ficando que nem louco. Compra, compra, compra. Batendo em negro na rua pra pegar o jogo. Que delícia. Tipo assim, aí agora é momentos como esse que eu gostaria de ser a faxineira. Com certeza. Fácil, agora eu quero muito ser a mulher do café ou a faxineira. Nossa, eu estamos ouvindo uma risada muito maligna vindo do outro cômodo. Então... Agora sim, em primeiro lugar, mas o primeiro lugar eu acho que tá bem merecido mesmo, viu? Porque até eu quero jogar o jogo. O nosso primeiro lugar! Música pro primeiro lugar! Ah! Que isso, um galo? Um galo anunciado pro primeiro lugar? Sim, não, você que imite um cachorro morrendo, eu sei imitar isso também. Só o som ou a vela, meu? Eu sei imitar o som do cachorro morrendo, mas eu não gosto, porque meu cachorro fica assustado. Você vê, imagina só a pessoa, que sacanagem. Vamos lá. Ains. Primeiro lugar é o medalha de ouro do nosso top 10 pra acabar. É Destiny. Aê! Até acabou a animação de Destiny. Isso aí. É Destiny. Criado em 2014 e custou 500 milhões. 500 milhões é um milharal, cara. É quase. Ah, não. Nem é quase nada. Deixa quieto. Não dá nem pra calcular. É a metade de 1 bilhão. É a metade de 1 bilhão. 500 milhões é dinheiro pra porra. Olha só, os caras que criaram um Halo, só que a boa parte foi direcionada pro marketing. E foi gasto, tipo, só com marketing foi gastado 6... Nossa, foi gasto pouco. Só com spot, não. Desculpa, tava lendo o texto aqui. Só em spots, sabe aqueles comerciazinhos bem rapidinhos? Uhum. Tipo, ah... Olá, somos catadores. Pá, já fechou. Fosse assim, só nisso foi gasto 6,7 milhões. 6 milhões e 700 mil só nessa bagaça. Esses pequenos comerciazinhos pequenininhos de 10 segundos, 20 segundos. Que seja nem isso, né? Meu Deus. E na época, pra curiosidade, porque na época tava acabando a exibição do Hobbit no cinema. O último filme da trilogia e tal. Ah, sim. E os 3 filmes juntos... arrecadaram 623 milhões. Pra fazer Destiny, foi 500 milhões. É um pouquinho mais do que o jogo. Pensa o quanto loucura é fazer um negócio desse. Sim, a produção do Hobbit. Nossa, se parar pra pensar em relação, meu, é super mega produção. Os 3 filmes. Ah, isso todos os números que a gente passou aqui, só deixa claro que a indústria de videogames passou o cinema. Sem sombra de dúvidas. Até porque... Tem muita gente que procura mais o videogame do que o cinema. É fato. Não quer dizer que é tipo, ah, nossa, então quer dizer que o cinema decaiu, Fabrício? Não, nunca decaiu. Tô falando que... O cinema tá em ascensão, inclusive. Ele tá até melhorando. Você vê que tem mais gente buscando o cinema devido ao que eles abriram pra cinema. Coloca isso aí legal. Porque até, tá certo, as produções de interpretação aí pra livre, pra jogo, ainda tá ruim. Mas, meu, eles estão abrindo muito leque pra muita coisa legal. Então, por isso, acho que puxa um pouco do público. E você tem que contar que tem muito mais pessoas jogando. Não é hoje, não é só o adolescente, ou a criança, ou o jovenzinho que está jogando. tem pai, tem mãe, tem vó jogando, tem muita gente consumindo a mídia videogame. Sim, tem gente que vive disso, tem gente que vive... Tá aí, ó, um monte de carinha no YouTube que vive de jogar videogame e ganha rios de dinheiro. Então, tipo assim, o videogame, a indústria de videogame hoje em dia, de games, é infinita, é muito grande. Sabe o que é grande também? O quê? Esse podcast tá ficando. Ah, é? Tá ficando, mas também tem que ser grande, porque é o último, poxa. Parece saudade. Não, saudade foi... 10 minutos tá bom, pô. Não, é justo que demore. Não, não isso. É justo que demore. É justo que demore também. É justo que demore muito. A tua situação não é justo que demore. Mas ok. Pra quem não entendeu nada, nós vamos dar os recadinhos. Dê um recado, por favor. Um recado. Escolha bem na sua mente desse recado. Recado? Mas a gente não vai agradecer, poxa. Isso pode ser um recado também. Então, ah, gente. Se for pra dar um recado, eu falo pra todo mundo a seguinte coisa. Vamos tomar. Vamos tomar? Não, mentira. Catador está parando, mas tem muito conteúdo começando. Então, Catador tira férias, mas tem coisa continuando por aí. Todo esse gerúndio me assustou agora. Sim. Vamos colocar como... Eu não sei se eu falo, se eu não falo, mas... Não tenho que acompanhar. Acompanha o balaio de noob, que tá muito do maneiro. Enquanto o Catador faz essa pausa. Acompanha o balaio de noob com o Matheus e o David. Porque está incrível, o conteúdo dos meninos está muito bom. Foi só para comemorar. Está muito bom o conteúdo dos meninos. Acompanhem, sigam, comentem, porque está vendo que está sendo produzido com muito carinho por eles. Sigam também o Bicho Distante, a página no Facebook. Logo, logo tem coisa nova por aí. Só vou falar isso. Eu digo bye bye para vocês. Ter as minhas merecidas férias. Fabrício vai tirar férias. E ir para as Bahamas. Sabia. E não vai levar a secretária, não. Tá me devendo tudo atrasado aí. É tipo, é um barzinho que tem pra cá, que é só vem. Você é Bahamas? A gente deveria procurar um bar chamado Bahamas e ir pra ele. Fazer um vídeo, estamos em Bahamas. Eu apoio. Cara, da hora. Mas não, eu vou descansar um pouco, vou fazer, ver se eu consumo mais conteúdo pra trazer pra vocês na outra temporada. Sim, mais conteúdo bacana, mais conteúdo legal, mais conteúdo bonito. Esse ânimo do E foi foda. Não, porque, sei lá, eu tenho que ser assim. Tá acabando, né? Tá acabando, a gente tá, não sei, eu tô de boa, mas acho que o Fabrício tá precisando das férias dele. Dizendo tá, a situação tá precisando. Tá tranquilo, tá favorável? Só se for pra você. Eu me recuso a falar essa frase. Isso é tipo fazer pacto com o demônio. Você falou uma vez, você se mantém pro resto da tua vida preso a isso, não. É louco, hein? Muito ruim, gente. Isso aí passa do limite. Tem coisa ruim, tem coisa péssima, tem isso. Desculpa pra quem gosta, mas é um fato. Então, pra finalizar, escolhe uma música pra gente acabar. Eu escolho outra depois. Pra gente finalizar? Duas músicas só pra encher uma linguiça pra dar uns 20 minutos já e já fechar. Eu quero que seja do Ivo Mozart. E quem? Do Ivo Mozart. Tem nenhuma coisa específica, não? O que é que eu faço pra tirar você da minha cabeça? Tem que ser essa música. Você faz pra mim. Sim, vai ser ela. Quero essa pro final. E deixa eu agradecer o povo. Gente, obrigada por ter aturado eu. Nessa quase temporada toda, vocês me aguentaram. Obrigada. Eu faço isso com muito amor e carinho. Amo muito vocês. Obrigada. Beijos. Continuem curtindo a página. Continuem mandando e-mail. Continuem acompanhando. Tudinho. A gente já falou. E continuem indo pra Galileu Bicudo na nossa telinha de livros, né? Verdade. Eu faço isso com o gravador, não faço com amor e carinho, não. Mas aqui. Como eu não tenho gravador, eu só posso oferecer ao povo meu amor e carinho. Obrigada. Obrigada aos amiguinhos que participaram também, né? Agradecer. Todas as pessoas que participaram do podcast, todas eu agradeço muito. Muito obrigado a todos vocês. Esses podcasts não existiriam sem vocês. Eu sozinho não consigo fazer um podcast. Não dá, já tentei. É bem difícil, né? Você falar, estou aqui com eu. E com eu também. E hoje, o que você vai falar, Fabrício? Eu não sei, Fabrício, é meio difícil. Mas pode rolar um podcast esquizofrênico, pode rolar ainda. Ainda com duas vozes mudadas, é possível, quem sabe. Dá um medo, dá um cagaço de editar depois. Né? Credo. Mas não, então? Só ouve assim, não acredito que eu falei isso. Verdade, né? Oh, não. Vira o aquele do Duende Verde? Mesmo, macabro. Os dois são zoados. Então, vira uma pessoa zoada. E ninguém quer ser zoado, né? O quê? Eu vou escolher depois tocar a música do Wesley Safadão aí que ela falou. Não, me acuso. Eu gosto do Wesley Safadão. Vai, Safadão, mas não. Eu vou tocar o tema de Final Fantasy VII. Depois que eu ouvi, né? Foi o tema inicial de Final Fantasy VII. É, vou escolher. Mas isso aí, muito obrigado a todos e bye, pessoas. Até a próxima temporada. Tchau, gente linda. Até a próxima temporada. Beijos, beijos. Tchau. Pra tirar você da minha cabeça, quanto mais eu tento te esquecer, é quando mais eu penso em você. O que é que eu faço pra tirar você da minha cabeça? Quanto mais eu tento te esquecer, é quando mais. Pra ter você aqui do lado, decoro o dicionário, invento um novo abecedário, faço o que for necessário pra te ver feliz, pra te ver sorrir. Me dê mais uma chance pra gente ir mais adiante. Cadê meu celular pra mandar uma mensagem? Preciso te dizer, tô morrendo de saudade do abraço apertado, do beijo interminável, da paz, do teu sorriso. Cê sabe que eu preciso. Tudo bem, eu já sei que não tem mais volta. Mesmo assim, deixo aberta a porta. Sei que o mundo gira e numa dessas voltas a gente se esbarra e continua essa história. O que é que eu faço pra tirar você da minha cabeça? Quanto mais eu tento te esquecer, é quando mais eu penso em você. O que é que eu faço pra tirar você da minha cabeça? Quanto mais eu tento te esquecer, é quando mais eu penso em você. Você me faz tão bem, como é que eu posso te explicar? Parece que todo o planeta parou pra gente se encontrar. Meu amor, pode parecer clichê, mas tudo, tudo, tudo me lembra você. Eu te desejo toda paz, te desejo toda sorte, mas espero do fundo do peito. Te desejo todo amor, te desejo toda sorte, mas espero do fundo do peito que você volte. O que é que eu faço pra tirar você da minha cabeça? Quanto mais eu tento te esquecer, é quando mais eu penso em você. O que é que eu faço pra tirar você da minha cabeça? Quanto mais eu tento te esquecer, é quando mais eu penso em você. O que é que eu faço pra tirar você da minha cabeça? Me diz o que é que eu faço. Quanto mais eu tento te esquecer, é quando mais eu penso em você.